gente tentar outra vez. Será que rola? Acredito que o amor entre nós pode mudar essa história. Viver do jeito que estamos é bobeira, já que tínhamos tantos planos. Dá um passo, vem viver o nosso amor. Me perdoe o que passou, passou. Viver ao teu lado é bom demais. Tão normal ter briga de casal. Dessa vez vamos fazer tudo certo. Já erramos o que era pra errar. Vamos fazer valer o nosso amor. Te quero mais que tudo o que passou, passou. Vamos fazer valer o nosso amor. Te quero mais que tudo o que passou, passou. Tentar outra vez, será que rola? Acredito que o amor entre nós pode mudar essa história. Viver do jeito que estamos é bobeira, já que tínhamos tantos planos. Dá um passo.